Senhores congressistas, é contraditória a impressão que se tem neste momento, as sensações que assomam o espírito lembram as lutas travadas durante tanto tempo, para que num certo momento uma lei de anistia pudesse vir a ser votada. Até há algum tempo, só a oposição falava em anistia. E a anistia parecia então ser alguma coisa imaginária e inacessível. Mas em meio àquele mar de desesperança, a oposição brasileira jamais deixou de cumprir o seu dever, clamando para a adoção da medida saneadora e reparadora, necessária sempre depois das grandes comoções sociais. A voz da oposição, somaram-se outras vozes, ilustres e respeitáveis. Quizá a primeira a juntar-se à nossa voz foi a da Ordem dos Advogados do Brasil. Quase ao mesmo tempo, a da Associação Brasileira de Imprensa. Não tardou a da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. E seria um longo trabalho a enumeração de todas as vozes que começaram a surgir aqui e ali, avolumando-se através das várias entidades que pelo Brasil afora vieram a surgir com a missão precípua, com o encargo específico de lutar pela anistia. Até ontem era só a oposição que clamava por essa medida. E este ontem não faz muito tempo. Até o início deste ano, nas esferas oficiais, jamais se pronunciava esta palavra maldita nos arraiais do governo. De modo que, senhor presidente, eu festejo aqui a vitória da oposição brasileira que encarnou a opinião liberal do Brasil. O trabalho da oposição brasileira chegou até o Palácio do Planalto, onde haveria de sair um projeto de anistia, mau, defeituoso, incongruente, mas assim mesmo um projeto que até o governo passado seria incapaz de surgir e foi incapaz de aparecer. Há instantes, a casa ouvia a eloquente oração do seu porta-voz na Câmara dos Deputados. E Sua Excelência dizia franca e abertamente: foi isto o que nós pudemos dar. Foi isto o que foi possível dar. Não discuto, senhor presidente, se teria sido isto realmente o que o governo poderia propor. Não sei. Mas o que sei é que o governo que chegou a impressionar-se com os impressionantes clamores da alma brasileira que está cansada do arbítrio que nada produz de bom e que tanto produz de ruim. O governo que foi capaz de ouvir os vagalhões da opinião pública rugindo por toda a parte, não foi capaz de sentir que o Brasil de hoje é um Brasil diferente do Brasil de ontem. E que não mais é dado a um governo pretender governar como se esse país não tivesse alma, não tivesse opinião, não tivesse respeitabilidade e não tivesse uma oposição que encarna as aspirações mais legítimas do povo brasileiro. Grave erro cometeu aí o governo. Por quê? Porque a anistia, antes e acima de tudo, é uma medida política de conciliação. E nenhum assunto mais adequado para que se começasse a fazer aquilo que os anos do arbítrio afastaram da vida pública, mas que por força da natureza das coisas há de ressurgir. Necessariamente há de ressurgir e ser restabelecido. Veja o governo, o erro em que incidiu e o erro em que tem incidido em persistir na ignorância de que a democracia se faz é praticando a democracia. E não é concedendo os seus projetos, eles frutos das combinações palacianas e depois jogados no seio do Congresso para que esse os aprove, como foi a melancólica crônica parlamentar de mais de 10 anos, de cerca de 15 anos. Tome o governo do fenômeno que irrompeu. Que irrompeu desse, em torno desse projeto. E veja que não é mais possível governar esse país com os métodos que vinham sendo adotados até aqui. Tire, pelo menos, essa ilação. A grande alegação para limitar a anistia foi de que o governo não anistiaria terroristas. Este, eu creio, que tem sido um dos pontos mais em evidência colocados pelos defensores do projeto. Eu jamais defendi, e espero em Deus jamais defender, atos de violência. A violência, para mim, não apenas é antinatural, é contrária à natureza humana, como também é, e por isto mesmo, um atentado aos princípios democráticos. A democracia se funda na persuasão, e a persuasão na palavra inteligente. E o ato de violência é a negação da inteligência. É a negação da palavra, é a negação da persuasão. De modo que não haja necessidade de grandes demonstrações a esse respeito. Porque eu figuro entre os primeiros a repelir da maneira mais profunda qualquer ato de violência. Mas, manda a verdade, senhor presidente, manda a verdade que seja lembrado que nós atravessamos uma longa e escura era de violências. De violências de toda a ordem. E o que é mais grave ainda é que muitas dessas violências foram cometidas por aqueles que mais do que quaisquer outros não podiam praticá-las. Será um ato de persuasão democrática? Será um ato que se possa conciliar com a natureza, com a essência da democracia? Um AI-2, por exemplo, que começou por institucionalizar a desordem em nosso país? E depois do AI-2, o AI-5, que veio não apenas institucionalizar a desordem, mas que veio inaugurar um período sombrio, um período negro, um período repulsivo da história brasileira, quando a violência, nas suas feições mais bárbaras, nas suas modalidades mais repulsivas, nas suas degradações mais repugnantes, vicejou e prosperou neste país sob o signo falso da ordem que não é ordem, da ordem que é desordem, porque da ordem que é crime. Eu, senhor presidente, que repilo a violência, que repilo o terrorismo em todas as suas modalidades, eu pergunto qual é a diferença que existe entre um terrorista e um torturador. Qual é? São tipos do mesmo gênero. E se ainda fosse preciso estabelecer uma ordem, eu creio que o terrorista, que em campo aberto pratica o seu ato vandálico, correndo os riscos da sua ação, ainda é menos condenável do que aquele que é ungido de autoridade, abusando da lei, no silêncio das noites, protegido pela ausência de testemunhas, servindo-se de um objeto, porque já deixa de ser uma pessoa humana para ser um objeto. Exercer sobre um pobre, sobre um miserável objeto humano, a crueza dos seus instintos bestiais. A oposição nesta casa reivindica a glória de ter criado as condições para que a anistia pudesse chegar a esta casa. Ao mesmo tempo em que declara que este projeto que aqui está, está longe do modelo, do seu modelo ideal. Deplora, senhor presidente, que um ato de sabedoria não tenha alargado os limites desse projeto. Porque aquilo que sair daqui, na tarde de hoje, será a semente que vai germinar, vai florescer e vai vencer. Hoje estamos vencendo uma batalha. Mas a guerra, a campanha, digo melhor, a campanha pela anistia ampla, pela anistia saneadora, pela anistia reparadora, pela anistia pacificadora. Esta continuará. Não vai continuar amanhã, porque vai prosseguir hoje. Votado hoje o projeto da anistia restrita, ou da anistia mesquinha, ou da anistia caônia, ou da anistia paralítica, hoje, ainda hoje, daqui diremos ao Brasil: a nossa vitória está longe ainda de ser alcançada, mas dia mais, dia menos, ela virá pela voz dos homens que no fundo, fundo das trevas, não perdendo a esperança, anunciavam ao Brasil a anistia para os brasileiros.